A editora Plug Me apresenta Piadas e Pegadinhas do Louro José e Ana Maria Braga, de Ana Maria Braga. Livro original da Ed Ouro. Leitura de Louro José e Ana Maria Braga. Ué, cadê o Louro José? Alguém viu o Louro José por aí, gente? Ai, não, Maria, eu tô aqui, ai, minha nossa, eu tô esperando o João. Ufa, que bom, João, sai logo, rapaz. Peraí, Ana, que eu já volto. Vai logo, Louro, vem cá, já vai começar a gravação, rapaz. Ufa, cheguei, nossa, eu demorei, mas aqui estou eu. Uai, pensei que fosse demorar mais, até que foi rápido. Caramba, rápido, quer dizer, aí depende, né, Ana? Depende de que lado do banheiro você tá, pode parecer uma eternidade. Tem coisas que acontecem na nossa vida que são assim, né? Depende do ponto de vista. Sabe que isso é uma verdade, Ana. Ponto de vista é tudo. Quando eu era pequena, me lembro que eu dei uma ótima notícia pro meu padrinho. Eu cheguei pra ele e falei que eu repeti de ano. Ele ficou todo feliz. É louco, Louro José. Como é que vai ficar feliz? Me explica, como é que o padrinho fica feliz em saber que você repetiu de ano, rapaz? Bom, Ana, ele tinha me prometido uma bicicleta se eu passasse de ano. Tava numa pendura danada. Na verdade, foi um favor que eu fiz pra ele, né? Ele ia morrer do coração se eu passasse de ano, já pensou? Como? Dá-lhe prestação pra pagar minha bicicleta. Você não tem jeito, olha. Vá, vá, vá. Aí, sabia que a mãe do Juca tá grávida? Olha. É, e me contou que tava conversando com o filho mais velho dela e perguntou se ele queria um irmãozinho ou uma irmãzinha. E o que, que ele respondeu, mano? Mamãe, se não for pedir muito, eu preferia mesmo era uma bicicleta. Moleque esperto, esse puxou a mina, Maria. Tá bom. Sabe que eu sempre fui o mais esperto da turma, né? Ô, mãezinha, diz. Eu diria que você é, na verdade, esperto demais pro meu gosto, Lourinho. Ana, lembra aquela vez que a gente tava no parque e eu vi um velhinho tão bonitinho? Aí eu fui correndo pedir dinheiro pro pai pra dar pro tal do velhinho, tá lembrada? Ó. Não lembro não, Louro, mas como é que você tá, eu diria assim, solidário ultimamente? Que gesto bonito, gostei. Claro, mas pergunta pra qual velhinho eu ia dar o dinheirinho. Ah, vou perguntar, hein? Vai, presta vai, atenção. Vai. Qual velhinho você ia dar o dinheiro, Louro Zé? Ana Maria, pra aquele que tava gritando, pobrezinho. Olha a pipoca quentinha! Olha, eu diria assim, olha, nós estamos conversando aqui com um monte de criança e a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala perto das crianças, hein, Lourinho? Anne, você lembra daquele dia que a sua amiga jantou lá em casa e sentou com você pra tomar café? E eu fui direto pra debaixo da mesa? Rapaz, eu lembro, mas que falta de educação, né? Ana, você não me falou que ela tinha pé de galinha? Eu tava doido pra ver como era isso. Chato! É, Lourinho, mas você tá suado de saber que pé de galinha em volta do olho, né? Bom, mas essa não é a única gafe que eu dei. Outro dia a professora lá da escola levou um amigo e eu numa paróquia onde tem um padre daqueles bem bravo, sabe? Que bom. E aí, resolveu alguma coisa? Com certeza, Ana Maria. Logo que eu entrei na igreja, o padre perguntou: minha criança, onde está Deus? E eu fiquei ali parado, sem dizer nada pro padre. De novo, o padre olhou pra mim e perguntou: onde está Deus? Dessa vez, em tom mais sério. Olha, eu queria saber bem o que, que você fez, porque do jeito que você tá contando, esse padre tava meio bravo com você, hein, Louro? Pô, Ana Maria, eu saí correndo da igreja e fui pra casa me esconder debaixo da cama, claro. E pode me dizer por quê? E o coitado padre, você deixou o padre sozinho na igreja, Louro? Claro, Ana Maria, eu tava realmente encrencado. Olha a situação. Deus tinha sumido e o padre achando que a culpa também era minha. Qual é? Ô, Louro, você não dá uma dentro, né? Fala a verdade. Ah, Ana, a minha vizinha que disse isso outro dia, sabe? Ela gritou: me ajuda, que o Euclides caiu na área. Ah, e você foi ajudar, claro. Eu não, gritei de lá: caiu na área, é pênalti. Tadinha da vizinha, gente. Pois é, mas bem que ela mereceu, Ana. Um dia desses, a filha dela tava olhando pra ela enquanto fazia almoço, compenetrada. Sabe como é, né, Ana? E reparou que ela tinha vários fios brancos naquela cabeleira toda que ela tem. Aí ela perguntou: por que você tem tantos cabelos brancos, mamãe? Quero só ver o que ela respondeu. Por que tantos cabelos brancos? Veja só que ela respondeu o seguinte. Bom, cada vez que você faz algo de ruim e me deixa triste, um dos meus cabelinhos fica branco. Boa resposta. Ahá, boa resposta, é? Aí ela perguntou, mamãe, e por que todos os cabelos da vovó são brancos? Loura, eu diria o seguinte, quem tá ficando agora com os cabelos brancos sou eu. Não gostei nada quando vi vocêzinho, hoje brigando. Mas, Ana, eu só dei umas bicadinhas de leve no meu coleguinha. Não tem vergonha, Louro, bater num menino bem menor que você? Bom, mas vem cá, tu queria o quê? Que eu ficasse esperando ele crescer? Falando nisso, você continua chegando atrasado na escola, né? Ah, na última vez que eu cheguei, eu levei a maior bronca. Mas eu acho que me saí bem. Mas por quê? Você chega atrasado, ainda se sai bem. Porque a professora perguntou o que eu pretendia ser no futuro, com aquele tipo de comportamento. Aí eu mandei pra ela. Político, professora! Muito bonito, né? E desse jeito, as suas notas... Falando em nota, deixa eu ver esse boletim aí. E Ana, infelizmente, eu não vou poder mostrar pra você agora, não. Como não? É que eu emprestei pro amigo meu. Ele queria dar um susto no pai dele. José, venha cá que eu vou lhe dar umas palmadas. Você sabia, eu já cansei de falar que estudar é muito importante pra garantir o futuro, não sabia? Ah, é verdade, Ana. O problema é que as salas de aula parecem o mar. As professoras navegam, os alunos boiam e as notas afundam. As suas, principalmente, não é, Lourinho? Pois é, mas falando em escola, essa semana a professora resolveu fazer prova oral, Ana Maria. Tenho certeza que você se saiu bem, não é? É, eu não sei não, Ana. Mas por quê? Qual era a pergunta? Ah, você não sabia responder? Bom, seguinte, a professora virou pra mim e perguntou. Se eu digo, eu era bonita, é passado. Se eu digo, eu sou bonita, é o quê, Louro José? Aí eu falei, né? Não tive dúvida. Mentira, professora! Sabe, Ana, eu te contei quando eu tava com os meus amiguinhos do maternão, o que que aconteceu? Bom, você não contou, mas eu já aposto que você aprontou. Não, eu não aprontei nada. Quem aprontou foi a Mariazinha. Eu só avisei a professora. Corre que a Mariazinha tá olhando os peixinhos dourados lá no tanque do parquinho, professora. Ai, e qual é o problema da Mariazinha olhar os peixinhos do parquinho? Deixa ela olhar. Ana Maria, o problema é que ela tava olhando os peixinhos debaixo d'água, bem pertinho deles. Meu Deus, que perigo! Mas essa história não é tão drástica como a de um amigo gaguinho que eu tinha. Gago? É, ele resolveu fazer um safári na África com a turma dele da faculdade. Bom, na primeira noite de acampamento, ele estava bebendo na frente das barracas, todo mundo feliz da vida, aí o gago começou a gritar, hip, hip, e a galera respondia, urra! O gago gritava mais alto, hip, hip, e a galera mais alto ainda, urra! Aí o gago gritou de novo. E eles gritaram, urra! Não, na Maria, eles foram atropelados por uma manada de hipopótamos! Ai, ai, essa história me fez lembrar o dia que eu fui até o médico pra ver se eu consigo chegar até os 100 anos de idade. Ah, e aí o que que o médico disse? Porque papagaio vive até os 70, que eu sei. Ele disse que você vai conseguir chegar até os 100? Bom, ele disse que chegar aos 100 anos dependia de alguns fatores importantes. Tô interessada. Que fatores, Douro? Porque eu também, você sabe, né? Eu tô querendo chegar também no 100, né? Aham, bom. Então lá vai. Primeiro o médico perguntou se eu fumava. Não. Eu respondi que não. Claro. Depois perguntou se eu bebia. Comia gordura, carne vermelha, essas coisas. Não, né? Mais uma vez eu disse que não. Daí o médico perguntou se eu jogava, saía, dirigia em alta velocidade. Claro que você negou, né? Exato, eu não faço nada que possa me prejudicar, né, Ana? Bom, então ele disse que você pode viver até os 100 anos, é isso? Bom, poder eu até posso. Mas o médico perguntou o seguinte pra mim, espantado. Se você não faz nada disso, vai querer viver tanto tempo assim pra quê, meu filho? Muito bom.